Me resta apenas mais um contato, uma esperança, apenas alguns amigos de confiança. Apenas um nome, um sonho, pelo avesso, um plano de fuga, outra vida, outro começo. Eu tô disposto a pagar e fazer uma pra sair do zero, sair do lugar. A vida é como ela é, no que você transformar. Nossas escolhas altera, nosso destino se pá. E nesse mar de ilusão cada vez mais eu me afundo. E de que vale uma cristã e um coração vagabundo? Quanto maior a fé, maior a perseguição. Quanto maior o poder, maior a pressão. Olhos atentos ao tentador, não pode ser vulnerável. Acho que houver a nossa fé, tem que ser inabalável. Meu redor, nem todos são ao meu favor. Nem tudo que aparenta ser é amor. É a mera opressão que faz de tu sabe louco. Pra quem tá se afundando, jacaré é toco. O falso deus desse sistema tem cegado a mente dos incrédulos e seus olhos vendados. É um fato, desalento tem minado a força dos fortes, a sabedoria do sábio. Sem fé no futuro, sem visão espiritual, se pôs o caminho que não é bom, não recusa o que é mal. Mas eu sou filha do rei, filha do rei. Mas eu sou filha do rei, filha do rei. Mas eu sou filha do rei, da eternidade. Mas eu sou filha do rei, filha do rei. Mas eu sou filha do rei, filha do rei. Mas eu sou filha do rei, da eternidade. Seja feita a sua vontade. Um paraíso um dia a terra há de ser. O amanhecer e uma esperança os justos pode ter. É. A voz dos mudos, todos vão ouvir. Os olhos dos cegos vão se abrir. O rosto triste vai voltar a sorrir. Jesus falou e vai consolar. Acreditar em mim. O mundo vai duvidar, a vida é assim e não há nada pior do que a falta de fé. Sem Deus, sem chance de ficar em pé, assim que é. Eu já não me sinto tão só na imensidão. Ovelha perdida, sem luz, na escuridão. Mergulho na fonte do conhecimento, nas águas que cura e regenera por dentro. Mas o Senhor é meu refúgio, meu guardião, meu escudo, um baluarte em tempo de aflição. E a sua lei tá no meu íntimo, no coração. É, sem seu favor, sou uma flor no chão. Flor no chão, flor no chão. Abominar esta minha vida. O dia inteiro eu tenho andado entristecido. Os efeitos da aflição pode obscurecer completamente a nossa maneira de ver. No quarto escuro da minha melancolia, sufoca a minha dor, ser julgada a reviria. Do seu nocaute, maluco, eu renasci. Nas cinzas da favela pro mundão de Nadir. Feita só.